Bruno 094, decolou 14, chame o controle em 1208, bom dia. 208, obrigado, bom trabalho. Pode. Alô, bom dia, o Gol 1094 passando 1300 para o 370. 1094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Via Momo para o nível de voo 370, Gol 1094. Autorizado. E prossiga o táxi. Via Quebec, Mike, reporte na Lima. Oscar Gol Serra. Avita 366, Xanemia 200. Autorizado, desça inicialmente para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. O 1094, fita para 020, fita para maçãs. Livre desvios, Gol no 094, em quanto, quantas milhas? Aproximadamente 15 milhas, o Gol 094. Gente. Negativo, Romeu, Romeu Golf, mantenha via corredores. Temos um tráfego em aproximação para a pista 1-0. Se o seu povo viável da presente, não vai ter separação lateral com o mesmo. Mantenha os corredores via Paripe após Paripe interlado. Romeu Golf, autoriza Cogbo da presente, o Gol 094. Autorizado. Obrigado, vou no Cogbo. Sole 1219, confirmando, 1211 para cruzamento do pátio, o Oscar Golf Serra. Nada. Era 14, muito obrigado. 3740, torre 11895. 1895, até de praia. Confirme, é o controle? Controle Salvador, confirme a aeronave que chama o controle? É o 2710, desculpa, foi chamada errada, errônea. Gente, o azul 2710, confirme que está efetuando desvio? Afirmativo, a paralela aí de uma formação que está à nossa esquerda é de 5, entre 5 e 7 graus aí, o desvio. Gente, o senhor vai manter essa proa por quantas milhas? Aproximadamente ainda 15 milhas. Gente, eu vou coordenar com o controle Aracaju, se o senhor após o desvio pode voar direto a Aracaju ou alguma outra proa que eles solicitem, ok? É, por gentileza, o Alfa Romeo 363. Gente, irá ser solicitado. Muito obrigado, senhora. Golf sobre a CA. O meu nome é o Golf Torre, 1895. 1895, meu Golf. Boa tarde, o Romeu, Romeu, Romeu. 3191, mantenha o ponto de espera, 3191. Para o Cruze ao nível 180, chame Recife, 12545 até 12685. 2545, 2085, obrigado. Prossiga. A visual, tem diferentes visuais com o solo, o Oxalé 6200? Gente, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4, na proa, mantendo a proa de Serra Vito 366. O 7, vamos levar. Meu Golf, fique atento aí, Urubus, aí próxima cabeceira 17, ok? Tá aí, próxima rampa até 17. O meu Golf já passou por esse aqui, ó. Tá 3191 ali, mantém cabeceira no zero, tá 3191. Meu Golf Pouso autorizado, pista no 7, vento 1, 10 graus, 149. Bom, Golf livre pouso no 7. E 740, solos 21, libere pista direita, chame solo em 1211. Oliveira, 1211. Romeu, Romeu, Golf, solo aos 2-2, compate que prossegue. Tax autorizado até lá, Romeu, Romeu, Golf. Acho que é daquilo, prossiga. Direcionamento, reporte táxi, olhar de que é daquilo. Firma, até o ponto de espera da 17, Juliette, que é daquilo. Então, 3191, decolagem autorizada, 10, 120 graus, 129. Autorizada, decolagem autorizada. Após os desvios, Aracaju autorizou proa do Alfa Romeo 363. Agora 10 milhas para através de Conde, serviço radar encerrado. Chame agora Aracaju, frequência no 20.3. 0 agora, bom dia, obrigado. 6200, está autorizado o procedimento R9 da pista 10, reporte estabilizado. Um 2191 decolou aos 24, chame controle, 120.8, bom dia. O Juliette Quebec Kilo autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7. Vento 120 graus, 14 nós, Juliette Quebec Kilo. Daniel 340, está realizando curva à direita já, a parte de informação, está 3191. Sim, já pode vir os autorizados Leda. Gente, Leda, está 3191. O Vitor aqui, o Quebec, ciente, sem frequência lista. Quebec Kilo, decolou os 26, reporte passando farol de Itapuã, Juliette Quebec Kilo. Reporte Ana passando o farol de Itapuã, vamos passar o Juliette Quebec Kilo. Passando Juliette Quebec Kilo, confirme? É 8-6200, só tem informação aqui, se encontra molhado. Aguarde, 8-6200. Chané 6200, informo que o aeródromo permanece visual e a pista está seca. Chama agora o controle em 1208 até a volta. 1208, grato. Passando Juliette Quebec Kilo, corredor Axel no meu pé, reporte fora da barra. Corredor Axel no meu pé, reportará fora da barra, Quebec Kilo. Gente, o Gol 9954, acione identificação, desça para o nível de voo 050. Após o desvio, está autorizado ITAP. Ok, então 050, boa, ITAP está presente, 9954. Gente, ajuste em Salvador no 04. 954, informe para o controle se está transportando enfermo ou órgãos vitais. Gente. Canal 6200, complete a final, chame torre 1895. 6200, bom dia. Continua a aproximação, pistão zero. Informo que é uma chuva leve e aparentemente próxima ao externo e até próximo ao marcador médio. Porém, permanece ainda visual sobre o aeródromo, sem chuva, pista seca, vento 120 graus, 14 nozes. Oceaner 6200. Reporte visual com a pista. Canal 6200, informo pista em chuva leve sobre a final da pista 10 e sobre a cabeceira da 28, porém a pista permanece seca. Complete a final e chame torre 1895. Salvador, bom dia, ajusta de 27, pronto no ponto de espera da pista 1-0. Sete, mantenha o ponto de espera pro azul 4207. Sim, ajusta de 27, mantenha o ponto de espera. Gente, pouso autorizado na 1-0, vento 120 graus, com 1-3 nós. A chuva permanece aí até as proximidades do marcador médio e do ponto médio da pista 10 até a cabeceira 28. Chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Juliette, Quebec, Kilo, nenhum tráfego conhecido a reportar, tem frequência livre da presente. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, de 4-2-0. Canaria 200, Solos 34, libera a direita, chame solo frequência 1211. Liberando a direita 1211, minha torre 200. Tá. Decolagem autorizada, 1.40 graus, 1.19. Decolagem autorizada, pista no Pernambuco, 4.207. Na escuta, na indicação do aeroclube, prosseguindo para retorno a Salvador. Gente, reporte no através de Pituaçu, Guardião 05. Reportará no através de Pituaçu, Guardião 05. 9954, da presença autorizada para o Serra Vista 368, desça para 4 mil pés, ajuste 1014, autorizado procedimento R9, reporte estabilizado. Positivo, então, pro do 368, descendo para 4.904, 9954. Azul 4207, Teculoso 36, chame controle, frequência 1208, um bom dia. 208, obrigado, Azul 4207. Para Salvador, bom dia, Azul 4207, perfil da El. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340. Gente, Azul 4207, subindo via da El para o nível de voo 340. Salvador, Guardião 01, no Prazer e Pitotubo, João com campo. Sim, no Guardião 05? 05. Gente, chame a torre, frequência 118, decimal 95, Guardião 05. 118, 95, Guardião 05. Controle Salvador, Azul 4207, solicita voar direto da EL. Autorizado. Gente, direto da EL, Azul 4207. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, Torre Salvador. Passou Pituaçu, está na linha do litoral, está no João do Campo, com atenção para o uso no Parque do Graé. Direto Graé, reporte no solo, 140 graus, 1129, Guardião 05. Reportará no solo, Guardião 05. Salvador, está 3745, boa tarde. Confirme quem chamou a torre, por gentileza. É o... Ah, desculpa, torre, vai chamar o solo aqui. Ok. Chuva leve sobre o campo, porém na área do aeródromo permanece visual e pista seca. Complete a aproximação, reporte Serra Vita 366. Tá ciente, reporte 366, 9954. Complete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 8895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol 9954, final da 10. Bom dia, 9954, continue a aproximação, pista no zero, reporte visual com a pista, chuva na final, aí próximo ao NDB Simbra. Sobre o aeródromo, sem chuva, pista seca, vento 130 graus, 109, reporte visual com a cabeceira, o gol 9954. Paciente, reporte visual com a pista 9954. Os 43, frequência livre, Guardião 05, bom dia. O 4207, chame Recife na frequência 125, decimal 1, antena 128, decimal 35. 1600 ou 9954, gol 10. Pouso autorizado no 0, 130 graus, 109, gol 9954. Ok, lembre, pouso na 10, 9954. 4082, acione identificação. Desça para nível de voo 050, ajuste no 014, após desvio, voe SAP. Cruzado, SAP, após desvio, descendo para 050, 014, ocupa 02. Na cor. Após a passagem da aeronave da companhia, linha mantém no 0, gol no 556. Após a passagem da aeronave da companhia, linha mantém no 0, gol no 556. O 9954, solos 47, libere a direita, chame solo frequência 1211. 211, boa, nossa, tá. Boa. Uno 556, decolagem autorizada, 130 graus, 109. Recebe decolagem 10, gol Papa Golf, livre acionar, recorte táxi. Gol no 556, decolou os 49, chame o controle em 1208, um bom dia. 208, bom dia, obrigado. Olha o gol 1556, decolou nas suas cores. Gol no 556, contato radar de decolagem, subavia, saída da aeronave para o nível 360. É, precisamos efetuar curva imediata agora para livrar a formação. Livre desvios após voo Leda. Ok, obrigado. 14082? Após ICAP, está autorizada a trouxa Serra Vista 366 e tecida para 2.500 pés de ajuste no 014. Autorizado da presente procedimento, RNAV e reporte estabilizado. Reportar estabilizado, azul 4082, Romeu Bravosca, livre acionamento, reporte táxi, Romeu Bravosca. A356, acione identificação, desça para o nível de voo 080 após envio autorizado por hoje ITAP. São 3436, acione identificação, desça para o nível de voo 050. Confirme por mais quantas milhas vai manter a PRO do distrito de desvio. 10 milhas é retorno, 3436, após desvio, está autorizado PRO de Amã. Para a chegada Amã, desça para o nível 050, ajuste em Salvador no 014. 0-4. Salvador, muito bom dia, gol no 790, pode esperar 1-0 para 1790, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-0 graus, com 149, gol 1790. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, gol 1790. Romeu Índia, Tango Charlie, acione identificação. Estou no 962, aguarde. Rapaz Romeu, Índia Tango Charlie, contato com a base estabelecida 72 milhas nordeste de Salvador, mantenha a proa do VOR, aguardando para... reporte para modificação de regras e voa direto ao destino. Estou no 962, acione identificação, desça para o nível de voo 090, ajuste em Salvador no 014, após desvio, voe Mari. Romeu Índia Tango Charlie. Mantém, eu sou você. A distância que está do destino e a proa ideal? Vou no 556, cruzo nível no 70, chame Recife. Na frequência 1-25-1, alterno no 28-35. 251-2835. 556. Então, 3436, informe em velocidade indicada. Mantendo agora 269. Sim. Chané 6356, informe velocidade indicada. 290. Sim. Tem condições de manter 290 até através de TAP? Afirmo. Injetango Charlie, prossiga. Ciente, então o senhor vai cruzar a terminal, né? Ciente, o Índia Tango Charlie. Controle, bom dia, Rom, 790, decola. 790, contato radar, decolagem, suba via Pucca para o nível 370. Via Pucca, 370, Rom, 790. Patango, Oshka, Golf, Sierra, confirme que chama o controle? Oshka, Golf, Sierra, decolagem autorizada da 10, vento 080 graus com 169. Chuva na cabeceira oposta. Patango, Oshka, Golf, Kilo, contato estabelecido agora sobre a posição coral. Após coral, voe mare e reposte no ideal de descida. E 62, vê se mantém a nível de voo 100. Patango, ouvi sua Charlie Hotel, prossiga. Patango, ouvi sua Charlie Hotel, mantenha a proa de Mari para a chegada da Mari, ajuste no 0 no 4, reporte unidade descida. Vitorinho de Juliette, corredor, mantém os corredores 1507, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos. Salvador, 402, fazemos direita pela direita, vendo forte formação aqui. Confirma a aeronave que efetuou o desvio? 4082. Gente, o azul 4082, reporte estabilizado na final. Voltarei, 402. Controle Salvador, Papatango, Oscar Golf Sierra, decolou pista 0, saída lotar. Oscar Golf Sierra, contato radar, decolagem supla via saída lotar para o nível 090. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, o Papapapa Golf. Pato, está presente, está autorizado o voo Serra Vista 366. Quatro, três, meia, informe velocidade. Reduza para 2209, é o número 2 da aproximação. Reduza para 2209, da aproximação. Trinda Juliette, a torre informa operação instrumento, visibilidade de 4 mil metros, aguarde a informação do teste. Possibilidade de prosseguir visual especial, tá? Aumente visual no setor, se tentando ir até a rotatória, aguardar a visual no piso. Trem de Juliette, prossiga via corredores e aguarde apenas a informação do teto para a autorização. Grato. Então, Charlie Hotel, desça para nível de voo 050, acione pressão 0222. Nada, suporte 02. Azul 4082, chame a torre 1118, decimal 95. 85, obrigado, bom dia. Manda o tango, Thiago, qualifica agora para o destino. Passei minha prova do destino. Seria agora 270. Autorizada para o destino, Índia, tango, Thiago. Voo no 962, reduza a velocidade para 2309, desça para nível de voo 070. 962. 962, desça para nível 2, correção, nível 070 e reduza para 2309. 2309, 070. Exato, ingresso na pista no 7, reporte alinhado na cabeceira no 7, Papapa Golf. Sete de teto, 4 mil de visibilidade, porém tem nuvens próximo da final da 197 e chuva moderada. Sim, Matheus, tá? Daria pra prosseguir o visual especial pro Jesus? Tá mantendo aqui 1500, tá abaixo da camada. Gente, o Vitor Juliette está autorizado o visual especial. Informe quando o visual para a transferência à torre. Muito grato. A Patango Vitor Charlie Hotel, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 090, limite radial 280 de Salvador. Gol no 962, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite radial 280 de Salvador. Salvador, 790, pode passar aqui no centro. Sené 6356, mantenha para o observe 366, descida para 4000 pés, sinal 1208. Correção. Sinal 119.8. Mas o 366 está autorizado para a gente? Afirmativo, é o número 1. Pessoal descendo para 2563. Então 3436, chame a final, frequência 119.8. 19.8.3436. Está aqui minha última chamada? Oscar Golf Silo, desça para nível de voo 060. Voo na 790, chame Recife 2545, alterno 2685. 2545, da Rio de Janeiro. Puxa lá, 6356. Nível de voo 060. 090. Chanel 6356, chame a final 119.8. 109.8. Se você olha o céu, mantenha o 050. 3000, desce para 4000, vou encerrar a vista 368, estou autorizando o procedimento. Salvador, 6356, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV, reporte na final. Ok, reportarei na final, autorizado a RNAV. Patata para Golf, decolagem autorizada. Vento 080 graus com 189. É o ciente, 190, mantém. Confirmo, 190. Xanai 6356, vou encerrar a vista 372, desça com referências visuais para o 1710, reporte a vista na cabeceira novela. Então vamos lá, observar 372, vou avaliar a cabeceira 368. Autorizada para observar a vista 368. 368, 060, 098. Tango Charlie, confirme se está efetuando algum desvio à direita. Segue a desvio à direita para evitar a formação. Gente, forme ao término. Por mais 7 milhas. Sou 1962, na Pro Serra Vida 368, chame a final, frequência 119.8. 19.8. Controle, confirme a... o número da sequência do Vítor Lopel para pouso. Número 4. Gente, Lopel. Seu Charlie Hotel, confirme o procedimento que irá realizar. Tem condições de fazer o RNAV? Entendeu, João Lúcio. Gente, o Sapatango Vitor Charlie Hotel, para interceptar o procedimento MDB Zulu, pista 10, curva à direita, na proa 055. 055, essa proa está autorizada a interceptar, seu Charlie Hotel, 055. Falei, boa tarde, Papá Romeu, Papá Golf, decolou na sua escuta. Papá Romeu, Papá Golf, contato radar decolagem, Cipavia da El, para nível 430. Perda é 430, Papagô. Frente a Juliette, confirma que está visual com a pista na frente. Afirmativo, tá. Está na proa ainda da rotatória. Mais 3 minutos para interceptar a final da 197. Visual. Tem entendido que está visual com a pista 197, ele apresente a minha torre na frequência 198, decimal 95. 18,95, grato, indecente. Suporte passando 368, iniciando. Ele para 4000, 368, passará iniciando com 14,993. Aproximado o visual especial para a pista 197, chuva leve sobre aeródromo. O teto em torno de 1.200 pés, visibilidade entre 3.500 e 4.000 metros. Vitor, Índia Juliette, reporte na vertical aí da RMAR. Sim, Matilson. Vai prosseguir aqui até o CEASA e aí prosseguir para a final da 197, está livrando 1.500. Para informação, a camada está aqui a 1.700. Ótimo, então. Prosseguindo então, CEASA, reporte vertical da CEASA, temos uma sequência de pouso na pista no zero no momento, o Vitor Índia Juliette. Positivo, está completamente visual o Vitor Índia Juliette. Oi, Salvador, bom dia, está 3436. Está 3436, bom dia, número 2, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, 3436, chuva leve sobre o aeródromo. Este está 3436. Romeu Bravo Oscar, decolou 09, controle em 1208, um bom dia. Bom dia, Brasil Oliveira. Outro. Sou a Chanel 6356, estabilizada na final RNAV da pressão do centro. 6356, ciente do tráfego, reporte visual com a cabeceira, já tem seu tráfego à vista, confirmando, pista molhada, pouso autorizado, 080 graus, 149. Sou a Chanel 6356. 5-6-7. Já, tampo já. Controle Romeu Bravosa. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar decolagem, sua via saída Arvo 1 para nível 430. Sente, Oscar. Gente, mantenha o 060. Vitor Charlie Hotel, apenas para informação, posição 12 horas 7 milhas, um Boeing 738 da Gol, tu vai segui-lo na aproximação para a pista 1-0. Silêncio, é necessário resposta de velocidade, Hotel? A critério do comandante. Ok, Hotel. Para sua informação, ele está agora com 190 de ground. Silêncio, Hotel. Deixa eu autorização para procedimento VOE. Está 3436, torre 11895. Aguardando aí a liberação aí do alinhamento. Afirmativo, Vitor Índia Juliette. Temos no momento 4 aeronaves na aproximação final. Te chamarei para aproximação e pouso, Vitor Índia Juliette. Juli. Golf Sierra, então o tráfego 1 hora e 19 milhas, rumo sudoeste, 0208, mantendo nível 1900. Já estamos no Charlie, com o tráfego de 12 horas, rumo norte, 18 milhas, Dali 208, cruza nível 080 para nível 090. Você se mantenha 2 mil pés, Vitor Charlie Hotel, reduza para 1709. 2.1709. Vitor Charlie Hotel, autorizada final do procedimento LDB Zulu para a pista 10, reporte estabilizado. Vai reportar, senhor. Já está, senhor. A longa distância da hotel. Escuta, função 3436. Papá, Papá Golf, chame Recife 1251, alternam 28.35. Recife 251-2835, Papá, Papá Golf. Obrigado, bom. Ainda Negativo. Suba até o 090 devido ao tráfego já informado. Romeu Bravo Oeste, pode voar lá, para presente? Romeu Bravo Oeste, autorizado para o Adelec. Trato, Oscar. 436? Salvador, voo no 962. Santos, 436? Seguinte, Juliette, prossiga. Estava na frequência da torre, cara, e de repente as outras aeronaves também estão tentando o contato e não está conseguindo. Tente na frequência 12111. Para prosseguir em função dos outros tráfegos que estão pousando. Meia pista livre. Pista livre, pouso autorizado 80 graus, com a 12 nós, chuva leve. Estou usando 3436, já iniciou a arremetida, 3436. Voo 9. Voo 9. Pousa sobre o campo. Campo de Alatão, pouso na Ouro 7. Negativo. Mantenha a aproximação do instrumento para a pista no zero. Chama agora a Torre Salvador, frequência 1-1-1-2-1-1, alterna 1-1-8-9-5. Bom pouso. Ok, vai chamar a Torre 2-9.